de avião. Seu repertório de desculpas eu conheço bem. Quando ele acaba, você tenta inverter a culpa. Sem argumentos, a saída é levantar a voz e dizer que não quer discutir. Dos seus erros, eu garanto que o pior é achar que eu vou sempre estar aqui. Eu conheço bem. Quando ele acaba, você tenta inverter a culpa. Sem argumentos, a saída é levantar a voz e dizer que não quer discutir. Dos seus erros, eu garanto que o pior é achar que eu vou sempre estar aqui.